pour mi, so por amor, so por amor. Pelas manhãs velando ao meu lado a orar, pelas manhãs ternura refletida no cuidar, só por amor. Ao meu Senhor eu oro e peço pra te proteger, possa meu Deus.